deixe em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei, de um jeito que só eu sei, de um jeito que só eu sei.